Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e 42 não é a resposta para o porquê. Caraca, aqui é o JP e esse programa promete ser um programa profundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bingo, bípedes. Juntar uma porrada de gente burra no mesmo lugar e achar que vai dar certo só no Brasil. Tá revoltado. Não, não tô revoltado. Revoltado eu tava quando eu liguei. 3 horas depois, quando eu consegui falar com um que conseguisse concatenar o raciocínio, aí eu simplesmente sublimei e comecei a não dá, foda-se. Aqui é o Tucano, e por que as pessoas não cumprem o que prometem, né, Jovem Nerd? O que é erro? O que você tá botando na parada aqui, cara? Eu posso dar print aqui e botar agora no Twitter. Ah, eu como ia ser a sua apresentação hoje. Não! Era condição sine qua non para a minha participação nesse podcast. É, eu duvido que você faça isso, Aliás, eu tô até querendo procurar aqui pra ver o que que era. Eu falei que eu ia admitir que o homem nunca pisou na lua. Caralho, Jovem Nerd. Pô, não vai dar 5 minutos, vou enfiar o pé na porta aí, uma porrada de gente de preto vai te levar. Dave, trava a porta, Dave. Aqui é o Azaghal, e muitas vezes a pergunta não é por quê, mas sim pra quê. É verdade. Muito bem, Nerd, estamos aqui com o time de elite do Nerdcast para perguntar por quê. Por que caralho, né? Por que caralho? É a pergunta do vernáculo. Por que caralho? Sabe a pergunta que eu tenho? Por que porquê tem 3 formas de escrever porquê no Brasil? 3, tem 4 formas. Por que junto? Por que separado? Não, eu tô falando o porquê, que eu vou explicar. Por que junto? Português é uma língua cretina. Cretina define. Eu tô fazendo um vídeo sobre a língua portuguesa que vai ser legal. Olha aí, que bonito. Sem saber, por que que existe... Tucano Pasquale. Por que que existe a letra C e ela é K-C-S-C-O-C-U e não K-C-C-O-C-U? Aí você precisa de o quê? Eu também não entendo essa merda. Porque C já tem o S. J e G. Não, é, então, esse assunto vai longe, vai longe. Vamos pros e-mails. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal! Esta semana nós queremos falar sobre a loja integrada, Azaghal! Olha, já anunciou com eles aqui há muito tempo a plataforma de e-commerce mais popular do Brasil. Atenção, para você que está começando seu negócio, seu e-commerce, você já pode ter a sua própria loja virtual grátis, que pode ser criada no lojaintegrada.com.br. Ela é intuitiva e foi criada para quem nunca teve experiência com e-commerce ou vendas pela internet, ou design, ou programação. Não precisa saber nada disso. É muito fácil criar a loja, cara. E rápido. Eles oferecem todos os meios de pagamento já prontos. Cartão de crédito, boleto, tudo que é necessário para você fazer a venda do seu produto e receber a grana depois. E eles falaram aqui, Azaghal, tem 2 escolhas para Black Friday. Gastar ou ganhar dinheiro. Oh. Você tá com o seu projeto pronto, bota ele no ar antes da Black Friday, vai lá na lojaintegrada.com.br. Você pode criar de graça a sua loja virtual em poucos minutos, não paga nada, é uma forma perfeita pra você testar o seu negócio. Você pode até testar particular, você mesmo faz uma compra e aí vê se você foi cobrado direitinho, vê se você recebeu direitinho a sua própria compra, né? Você não precisa testar abrindo pro público, mas o maneiro é que tudo isso pode ser feito de graça, de uma forma rápida e intuitiva. Vai lá conhecer a lojaintegrada.com.br. Bons negócios pra você. Ha! E essa, hoje é a última sexta-feira do mês, e como fazemos toda a última sexta-feira do mês, tem Nerdcast Extra na sua timeline, rapaz! Olha! Nerdcast empreendedor desse mês tá maneiro. Olha só, nós vamos falar sobre um aspecto muito importante de todo empresário, que é a negociação, Azaghal. É muito importante a negociação, cara. Oh. A gente vai conversar com o Sandro Magaldi e com o Renato Hirata, que é especialista analista de negociação, fez uma pesquisa bem ampla sobre esse cenário no Brasil e vai mostrar pra gente como funciona e como não funciona a negociação para o brasileiro. Tem muita emoção envolvida. Somos seres emocionais, nós brasileiros. E ele vai comparar com outros aspectos, outras formas de negociação. Cara, muito interessante o papo. Lembrando que o Nerdcast Empreendedor é trazido todo mês pelo meusucesso.com, sua escola de insight negócios que apresenta cases dos melhores empreendedores brasileiros e estrangeiros, mas que empreendem no Brasil de uma forma documental espetacular, world class. Você tem que experimentar também o meusucesso.com para você se inspirar e perseguir seus objetivos com mais foco e dedicação. Muito interessante. Não deixe de ouvir o Nerdcast Empreendedor desse mês que está muito maneiro. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos e 26 porquês sem resposta. Muito bem, Azaghal! Olha só, quero agradecer a todos os nerds que doaram sangue na nossa sessão Cacete de Agulha, como a Mauri Matos, Brian Rezende, Breno Moraes, Lucas Estrela, Silvana Vidal, Bárbara Ferraz e a Jéssica, sem sobrenome, Regina Lopes, Victor Albuquerque, Carol Cavalcante, Gabriel Medeiros, João Pedro Hashimoto, Meire Ferraz, Paulo Sérgio Martins, Carfan Nassif, Gerson de Carvalho, Luiz Henrique Jucá, Felipe Fernandes, Jonathan Jackson, Davi Cortez, Fabiana Machado e Graciele Silva. Muito obrigado, né? A galera do Ano Sangue essa semana, muito bom. Temos também a galera do Escalpo Solidário, a Fernanda Oliveira, a Regina Papa, a Alana Colatina, a Camila Gelan, ou Gelan, Glan. Glenn, e a Tainara SF. Muito bom, muito bom. Obrigado, galera, que também doou cabelos para quem precisa. Ao cortar suas madeixas, não deixe lá no chão. Doe para quem precisa. Esses institutos que fazem perucas para as pessoas que estão fazendo tratamentos. Arte dos fãs. Temos muitas artes do Nerdcast Cyberpunk, cara. O Oleg do Pedro Gabriel, muito maneiro. Temos outro Oleg do Vinícius de Almeida de Paula. A galera do Cyberpunk desenhada com um estilo mais cartoon, meio bizarro, muito foda, pelo Felipe Melo, mandou bem, cara. O Ozob do Leonardo Vieira também tá muito maneiro. E, por fim, um Jovem Nerd em grafite, do Alex Ramalho de Oliveira. Muito obrigado, cara, ficou muito várias foda. Várias artes maneiras essa semana, algumas nem tanto. Mas se você está no app, você viu as artes conforme a gente citava elas aqui, elas aparecem na tela com esse barulhinho que só quem tem um app sabe qual é. Claro que se você não tiver o app e não quiser baixar, porque não pode ou porque é um espelho de porco. Que isso, cara? Você pode ver todas essas imagens lá no site. Dá um page view pra gente. Exatamente, exatamente. Guilherme Vieira, 22 anos, físico, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, gostaria de adicionar à discussão do último Nerdcast sobre realidades simuladas alguns detalhes que podem passar despercebidos quando se discute algo como no último Nerdcast. Primeiro, o argumento da nossa evolução tecnológica dos últimos anos é um pouco falho, visto que a evolução da tecnologia e do conhecimento acontece de acordo com o que a natureza apresenta. É um pouco da visão errônea de termos um futuro Star Trek, Star Wars tecnologicamente. Star Wars é passado. A computação moderna é baseada nas descobertas do final do século retrasado e o desenvolvimento da mecânica quântica. Transistores passaram de peças grandes para um elétron. Carregamos informação por elétrons, que é a eletrônica. E também já falamos em usar um spin, a spintrônica. Mas por mais que continuemos evoluindo, pode ser que tenhamos um momento de freio. Mesmo que esse freio seja o princípio da incerteza de Heisenberg. Então imaginar que obviamente faríamos uma simulação perfeita é um pouco arrogante. Por outro lado, bem, pode ser que sim. Muitos já erraram com isso antes, como Lord Kelvin. O fogo um dia já trouxe uma gigante revolução, mas depois ficou milênios sem resultar em novidade tecnológica. Outra questão são esses bugs físicos interpretados como processamento de uma simulação. Mas há uma visão muito mais simples, corroborada pelos argumentos dos índios, de que apenas não temos um esclarecimento bom o suficiente para interpretar fenômenos quânticos. E arranjamos explicações fantasiosas, como simulação, ou como Deus. Aí ele bota, opa... entre parênteses aqui. Foi ele que tá falando. Achamos normal uma pessoa ser socada e sentir o golpe porque sentimos. Mas um soco é apenas uma repulsão eletromagnética. Se fôssemos como aves e percebêssemos os campos magnéticos, ele não seria uma força invisível, misteriosa, como o vento. Vivemos na simulação, mas na simulação imperfeita que é o nosso cérebro sobre o mundo real. É uma parada que também foi falada ali, né, no Nerdcast, como o nosso cérebro simula uma realidade que não é exatamente a realidade do universo, mas é que é o que a gente percebe. Muito maneiro, muito maneiro. Christian Camilo, 41 anos, servidor público Rio de Janeiro, RJ. Quero agradecer a vocês por acrescentarem essa desconfiança permanente de tudo à minha volta. Desde criança, assim como Dave, sempre tive, sou eu, no caso, sempre tive essa sensação de que algo pode estar errado com o que chamamos de realidade. Não, essa sensação é só uma sensação, não quer dizer nada. Jovem Nerd 7, que depois fica levando pedrada por aí. O quê? Nada quer dizer nada, até dizer alguma coisa. Mas aí você toma o cu. É porque se ele vai tomar, eu sempre tive uma sensação de que tem algo errado com a realidade. Não é, cara. Isso é uma sensação, pode ser um inquietamento do cara que vira um questionamento. Tá bom, vamos ver. Eu, hein? Jovem nerd isso, jogador. Isso é o Juiz Dredd. Isso não quer dizer. Não, Juiz Nerd. Só que tô querendo dizer que isso não quer dizer nada. Ou não. Agora que acabei de ouvir esse episódio do Nerdcast, eu tenho a mais absoluta certeza de que não é nada real. Embora eu não vá tentar tá vendo? Voar saindo pela minha janela. Agora ele tem absoluta certeza. Ele não pode ter absoluta certeza. Ninguém pode. Era chato. Ninguém pode ter absolutamente. Ninguém pode ter. É fato. Ninguém pode ter absoluta certeza. Essa é a parada. E ele tá pegando um palpite de um inquietamento dele e transformando numa certeza. É errado isso, mas tudo bem. É legal questionar, pode ser. Queria lembrá-los apenas de um filme sensacional, que é o The Show de Truman. Sim. The Truman Show, com Jim Carrey, em que ele vive desde que nasceu numa realidade controlada, até o momento em que começa a perceber que algumas coisas estão estranhas. Embora o tema seja, na realidade, sobre reality shows, tem muito ali que foi discutido no Nerdcast. Sim, porque todo mundo do Truman ali era simulado, né? Pelos atores e tal. E uma história sensacional do Super-Homem, se não me engano, de autoria de Alan Moore, o homem que tinha tudo, em que Kal-El vive em Krypton com sua família, mulher e dois filhos, e o episódio se desenvolve até o momento que Krypton explode, que é o exato momento que ele acorda e percebe que tudo ali era simulado. Vale a pena. Pra terminar, queria apenas dividir minha angústia e avisar a vocês. Alexandre, cuidado com os carros brancos com placas que tem a letra K. Dave, aquele morador de rua que você sempre nota é exatamente o que você está pensando. O quê? Ele tentou jogar um mind trick na gente. Falhou miseravelmente. Teve uma vez, isso foi uma história sinistra. A portuguesa tava na rua. Verdade. E aí veio um morador de rua e falou assim, que dia é hoje? Que dia é hoje? Isso é verdade. Aí ela, sei lá, que dia era? 2 de maio, não sei qual era o dia. Aí ele, de que ano? De que ano? Ela falava totalmente, 12 macacos. Aí ela falou o ano, ele, não, começou a chorar e saiu correndo. Caraca, que sinistro, cara. Sinistro, cara. Sinistro. É, agora, a gente não sabe se ele era um viajante do tempo, que seria foda. Ou se ele, de repente, tem algum problema mental. Alguma esquizofrenia, alguma coisa assim. Em que ele ficou um tempão viajando na própria mente. Sim. Catatônico, ou sei lá, que tipo de problema que a mente pode ter. E quando ele voltou à consciência base dele, vamos chamar assim, ele viu que tinha se passado muitos anos, não sei. Sinistro. Mas sinistro essa história. Onde podia ser só um erro na matriz. Espero que vocês durmam hoje tranquilos, assim como ele dormir ou reprogramar neste dia. Ele tá muito doido, cara. Caraca, o Jovem Nerd é assim. Se você não é, pensa como Jovem Nerd, você é muito doido. Claro que não, cara. Eu acho que o cara tá ótimo. Eu só quero dizer o seguinte, você fala, por exemplo, um mendigo que perguntou que ano era... Não é mendigo, morador de rua. Um morador de rua que perguntou qual ano era. Aí você fala assim, ou ele pode ser esquizofrênico, ter algum problema mental, ou ele pode ser um viajante do tempo. Eu só tô querendo dizer que você não pode colocar a mesma possibilidade, 50% a 50%, pras duas paradas, entendeu? Pô, claro que pode. Claro que pode. Peraí, na sua lógica, você consegue provar que a viagem do tempo não existe? Existem muitos pensamentos. Não, pensamento não é prova. Pensamento é pensamento. Ninguém, caraca, você... Você tá querendo discutir pensamento. A sua pensamento. Ideia de prova é muito prova. Doida. Pensamento científico, eu quero prova. Então, porque se esse pensamento, eu também tenho esse pensamento. Existem pesquisas. Pesquisas que provam o quê? Que não é possível? Por exemplo... Eles falam assim, não é possível, está batido o martelo. Aí amanhã falam, café é da câncer. Não é assim. Não, pensamento não, científico só, existe, toda hora. Existe. Toda hora. Mas é isso, é assim que se faz ciência, com o pensamento científico, então, caraca. Então, já que a ciência não sabe porra nenhuma, tá todo mundo certo. Não é que a ciência... Até que caraca, não é... Esse pensamento é muito errado. errado. Já que a sessão não sabe porra nenhuma, tá todo mundo certo. Que maluquice, você é muito doido, cara. Você desacreditar uma viagem no tempo porque a ciência não consegue provar. Mas que não é isso, cara. É pelas probabilidades, rapaz. Mas a probabilidade, ela existe até o momento que ela é quebrada. Você sabe que fizeram uma pesquisa em todas as redes sociais se alguém publicou algum fato importante conhecido antes dele acontecer. Pra ver se algum viajante do tempo tá usando Twitter, Facebook, etc e tal. E ninguém, não acharam absolutamente nada sobre que pudesse corroborar. Isso seria, entendeu? Seria algo a ser pesquisado, mas entendeu? Isso não invalida, o cara fala assim, o novo Papa vai ser o Papa Francisco, entendeu? Ninguém tinha, não existe nenhuma formação. Talvez a viagem no tempo, por enquanto, só seja possível pra frente, e quem viaja no tempo não então, tá no nosso tempo. Aí, se você tá falando da ponte Einstein-Rosenberg, é outra parada. Não, cara. Não, o cara viajou no tempo. Aprendam, crianças. Você só tá certo se você concorda com o jovem. Não, mesmo. Caraca, você distorce muito a realidade ao seu redor, cara. Você tá muito doido. Ó, viu? É assim que ele faz. Ele tenta invalidar o que os outros você acreditam. Você tá distorcendo outros... a realidade, que nem eu o Nerd. Eu não tô distorcendo nada. Tá sim. Distorcendo nada. Tô dizendo que eu tô falando que o cara... Eu não concordo, o cara, a crença no cara que vive numa realidade... É válida, porque então, você não tem como provar que não é. Na verdade, dizendo... você tava batendo pau pro Elon Musk semana passada, porque ele falou que existe uma chance de um bilhão de ser. É claro que é, boa, porque era maneira a ideia. Então, olha só, chama primeiro o Elon Musk de maluco e depois você vem falar dos ouvintes do podcast. Não, eu tô querendo dizer o seguinte, olha só a diferença. O Elon Musk não chegou assim, eu tenho certeza absoluta que nós estamos vivendo uma simulação porque eu tenho esse sentimento desde criança. O cara esse não é o argumento dele. Ele mandou um argumento palpado. Caraca, o cara palpado. Ele pode ter o sentimento desde criança, só que ele teve mais tempo pra falar sobre isso. Eu só queria que o cara tivesse mentido o Elon Musk aqui, então, só se você concorda. Mas aí... Então, você só tá certo se você concordar com o Jovem Nerd? Não. Ou se você for um milionário que quer levar o homem pra Marte? Eu tô querendo dizer que tem que ter argumentação, é só isso, cara. O palpite não é argumentação. Ah, eu sinto que eu tô na realidade. Só isso que eu quero dizer. Henrique Soares, 31 anos, petroleiro, Mogi das Cruzes, São Paulo. Olha aí, não é o meu primeiro e-mail, nem o segundo. O último Nerdcast foi um dos melhores, principalmente pelas possíveis evidências de que vivemos em uma simulação citada pelo Atila e pelo Caio. Gostaria de adicionar mais pimenta na discussão. O Jovem Nerd cogitou que a simulação rodaria desde o Big Bang, dada a existência de evidências do passado. Contra-argumento. Se possui tecnologia avançada o suficiente para criar o universo, não é absurdo especular que haja tecnologia que possibilite forjar evidências de um passado que não existiu. Aliás, talvez o universo fora do sistema solar não exista. Mas é mais econômico apenas simular os sinais de luz e ondas gravitacionais que chegam aqui na Terra do que construir com átomos. Não é interessante? Sou o único que sente fascínio e curiosidade em vez de angústia com todo esse papo? Talvez a matéria escura seja outra evidência de que vivemos uma simulação. Não detectamos toda a matéria que mantém as galáxias coesas porque essa matéria não existe e as galáxias mantêm sua forma, sua explicação lógica por conta de algum momento preguiçoso do programador. Ou seja, ele está simulando a gravidade que deveria existir no universo, mas também não quer simular a parada que vai fazer isso acontecer. Jovem Nerd também cogitou que podemos fazer parte de uma simulação que consiste numa experiência de criação de vida. Adiciono, podemos fazer parte de uma simulação com o único exclusivo objetivo de voyeurismo. Pensem nisso durante seus momentos mais íntimos. Enfim, vocês insistem na canelada do século. A singularidade não vai acontecer. Máquinas não criarão consciência e não será possível desenvolver algo como a mente humana. Aí, tu vai refutar o argumento dele? Só porque ele pode ter com razão. E aí? Só que isso. Se acontecer, ele se fudeu, hein? No final. Na verdade, se acontecer, tudo nós nos fudemos. Então, talvez ele esteja em denial. Olha só. Talvez a singularidade já tenha acontecido. Ele fala assim, não será possível desenvolver algo como uma mente humana, com as mesmas funções e faculdades e com qualquer tecnologia digital. Os porquês são explicados pelo neurocientista Miguel Nicolelis e pelo matemático Ronald Sicurel, no livro O Cérebro Relativístico. Como ele é e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. Esse é o subtítulo do livro. Disponível em português como e-book, no papel só em inglês. Basicamente, o cérebro possuiria, entre outras propriedades, uma natureza analógica e uma natureza binária. As funções mais complexas, como a sensação de dor e autoconsciência, seriam geradas na parte analógica, impossibilitando sua ocorrência em uma máquina binária. Talvez as máquinas possam simular humanos e enganar o humano de verdade, pelo menos até certo ponto. Porém, nunca serão. Descreve caixa alta aqui. Pode-se argumentar que, se vivemos em uma simulação, os dados analisados pelos autores do livro são todos simulados e não representam a realidade. podendo assim ser possível criar uma consciência artificial. Mas esse argumento é meramente especulativo e vai de encontro às evidências que os autores citam. Interessante, interessante, rapaz. Por fim, não sei por que Musk se preocupa da humanidade acabar. Se não for possível simular a realidade, flagrante falsa dicotomia, a humanidade provavelmente vai acabar de qualquer jeito, seja com toda a energia do universo se dissipando, como prevê a segunda lei da termodinâmica, seja com a energia escura acelerando tanto que aumenta o espaço mais rápido em que os átomos conseguem se manter unidos, o Big Rip. Então, isso vai demorar. Acho que a gente se mata antes. Seja com a gente simplesmente se matando ali, numa guerra, enfim, quase certo. O que, com certeza, não é motivo para tristeza, pois salvo a possibilidade da aniquilação por guerra, não seremos afetados em nada pelas outras possibilidades. Todos nós já estaremos mortos. Obrigado, have a nice day. E PS, Azaghal, quando você diz, abre aspas, como é que você sabe que as máquinas já não estão conscientes? Olha aí, fecha aspas. Você está comentando a falácia conhecida como inversão do ônus da prova. Olha aí. Caraca, mas é o que tu faz. Mas eu acho engraçado assim. Quer dizer, ele diz, as máquinas não são conscientes. Eu falo, como é que você sabe? Isso. E ele fala assim, não, você está fazendo uma falácia. Não, ele botou aqui um monte de argumentação, cara. Um monte de argumentação que a gente pode falar simplesmente assim, prova, amigão. É isso que você tá fazendo. Ele não tá provando. Vamos dar prova. Então, cara, mas eu... Caralho, que graça, não é falácia? Usar esse argumento de falácia do ônus da prova é muito conveniente. Agora ele está invertendo o ônus da prova da sua acusação de que o Azaghal usa a inversão do ônus da prova. Quando você for sodomizado por uma máquina consciente, você lembra de mim. E Azaghal, para finalizar lançamentos na Nerd Store, nós temos aqui camisetas demolidoras. Olha, cara. Muito bom. Licenciadas e exclusivas Nerd Store. Exatamente, muito bom. Ah, só temos dois modelos novos. A primeira camiseta, Demolidor Faces, que mostra toda uma evolução do Matt Murdock até se tornar o defensor de Hell's Kitchen Demolidor. Muito maneiro, tipo um personagem em cima do outro, podendo o outro. Muito foda, espetacular. A camiseta, assim como é a Demolidor Senses, Azaghal, que mostra... Essa tá muito maneiro. Um raio-x das veias do sistema circulatório do Demolidor, que ele consegue, né, perceber das pessoas. Se ele vê todas as pessoas assim, Deus me livre. Artes espetaculares, todos oficiais Marvel, você pode comprar exclusivamente na Nerd Store, rapaz. Compra logo as duas, rapaz. Porque camiseta super-herói acaba rápido na Nerd Store. A gente tem experiência com isso. Então, se você quiser ir direto nelas, você pode ir na nerdstore.com.br/homem-sem-medo. Muito bom. Não tenha medo de comprar. Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Tá bom, vamos falar do porquê da língua portuguesa ser cretina. É uma língua burra, cara. Eu tenho uma proposta aqui. Vou botar em vídeo isso, mas é realmente revolucionário. Eu tenho até medo de ouvir. Vamos lá, vai. Não. Veja o vídeo. Eu não sei se eu já bebi o suficiente. Numa tacada só a gente corta H. Oi. Opa. H é sacanagem também. É, pra quê, né, cara, H? Pra que H? Pra que esse gasto? O H na frente da palavra não adianta nada, morreu. Não, é um absurdo a letra não começar com a própria letra, né? É, exato. Você vai escrever hambúrguer e tem que botar um H. Não faz diferença. Ele não tá ali pra nada. Não, eles estão falando que H também não começa com H. Não começa, né? Começa com A. Toda letra deveria começar com a própria letra. Aí, se o H é mudo, poderia começar com H tranquilamente. Mas o M não começa com o M, e agora? É, o M também não começa, exatamente. O M deveria ser meme, né? Meme. Meme, nene. Meme, nene. Tucano, como é que você faria o som do lê? Lê? É. Olha, eu tô estudando isso, mas provavelmente é L-I-E. Lê. Fica até mais bonito. Fica mais bonito. E se você escrever chuva, chuva você escreve com X, que é a função do X. É isso aí. A função do X é essa. Deixa eu ver se eu entendi. Temos aqui várias pessoas de garbo e elegância, pessoas com capacidade intelectual acima da média, e nós estamos tentando tentando nos convencer que a ideia, o ideal é escrever como se escreve na internet hoje em dia. É isso? Não, porque na internet se escreve com emoticons hoje em dia. A gente não tá procurando. Caralho, nós estamos fodidos nesse mundo. No futuro não vão existir mais letras. Só vão existir. Não. Só fonemas. Só grunhidos e emoticons. A gente teve um Orlando aí pra visitar o Furacão Matthew. Pra visitar, né? Manda um abraço pra ele. A gente passou na estrada lá, Huawei, e tinha um outdoor do advogado. Morgan e Morgan. E aí, o outdoor, foi o outdoor mais maneiro que eu já vi. Tinha um emoticon de um carro, o outro emoticon de uma explosãozinha, sabe? Tipo um acidente. Aí, carro, né, um acidente. Carro, explosãozinha, mais aquela cabeça bolota, smile, machucadinho. Igual, e a cara do advogado, Morgan e Morgan. Perfeito! E o arco-íris, e o arco-íris. Ainda tá segurando uma balança. Não, era só a cara, era só a cara. Ele virou um emoticon. E aí tinha um arco-íris pra dizer que se você tiver acidente e se machucar, o Morgan vai dar certo, vai resolver. O Morgan é um dos caras mais ricos aqui de Orlando, cara, esse cara. São e dois caras, gênio, né? Da comunicação. São dois caras, né? São dois Morgan. Então ele é igual o Lucas Silva e Silva. Quer dizer, o cara conseguiu expressar uma frase, um raciocínio, pictograficamente. É isso aí. Já podemos voltar para as cavernas. Então, pro Egito, a gente pode voltar pro Egito. Fredola, deixa eu falar. A função da língua é o quê? Depende do que você está falando. Não, depende do que você está falando. A linguagem. A linguagem é a comunicação, é você expressar alguma coisa. A língua é para outra coisa. A linguagem serve para a comunicação, não é? Se a pessoa se comunica com emoticons e a outra pessoa entende... Está cumprindo o papel. Exato. Fantástico, fantástico. Volto a dizer. Vamos abandonar a tecnologia atual e voltar para as cavernas. Não, Fred, não. Eu quero ver você escrever um manual de engenharia com emoticons. Isso aí. Mas ninguém lê manual. Drama. Quem lê manual? Quem lê manual? Aliás, por que tem manual, né? Se ninguém lê. O cara reclama de reciclagem, de ecologia, caralho. Para de imprimir manual. Para de imprimir. A primeira coisa que eu faço quando eu abro uma caixa é jogar o manual fora. Manual com CD-ROM? Que porra é essa? Eu vi na realidade das trevas? Vou falar em imprimir, cara. E quem ainda imprime lista telefônica, cara? Nossa, existe isso. É admirável. Aqui ainda largam umas revistas na porta de casa. Essa semana me ligaram pra dar o nome da firma na lista telefônica. Não acredito, sério? Sério? Pra renovar. Caraca, cara. Eu queria confirmar aqui os dados, aí falou os dados e tal, não sei o quê. Aí, tá certo. Aí, é o quê? É lista telefônica. Sério? Sério? Aí tá, eu, beleza. Ela acabou de confirmar os dados, ela virou e falou, a forma de pagamento? Eu falei assim, what? Aí ela falou assim, não é, porque é renovação, tem que pagar. Eu falei assim, tu tá maluca? Sério, ela ainda queria me cobrar pra estar numa lista telefônica. Cara, você achou que era um serviço? Você está imprimindo meus dados num livro, sem o meu consentimento, e está entregando para as pessoas, você ainda quer que eu pague por esta porra? Toma no cu, né? Pelo menos que a pessoa corra atrás para descobrir na internet ter algum trabalho. Mas quando eu comecei a trabalhar lá na universidade, meu chefe comprou, isso em 2006, comprou lista telefônica. Não é tão 2006, longe, 10 anos, né? 2006 anos. Era outro mundo. 10 anos. Era... Não, 2006 é muito tempo, era conexão discada ainda. Assim, não, tá louco? Não, não era, mano. Era, porra, tudo em preto e branco. Caralho, velho. TV em tempo e branco. Porque também existe o termo de aceite aplicativo e o caralho. É, isso eu te explico fácil, fácil. Ah. Quando você quer que alguma coisa se perca, você fala. Quando você quer usar aquilo como prova, você escreve. O termo de aceite de qualquer coisa que ninguém lê é a empresa se eximindo de uma pá de merda. Não. Isso aí tudo bem. Então, o ponto era outro, na verdade. Então, pra que precisa? Porque quando tu aceita, é óbvio que ninguém leu aquilo. Bota só um botão escrito aceito. O termo de aceite... Vocês já viram o episódio de South Park do Sento iPad humano? Não. Não, graças a Deus, não. Quando o cara lá tá baixando, sei lá, algum aplicativo da Apple no iPad, vem o termo de aceite. Quando ele aceita, entra uns caras da Apple, assim, tipo, operações especiais, raptam ele e fazem ele passar por uma experiência que é tipo o centopeia humana, tá ligado? Só que pra fazer um iPad e esse iPad no final tem que ler. E aí o cara aceita e fica lá preso no cu de um japonês comendo a merda dele. É. Porque as pessoas não leem, brother. Exato. Mas a culpa não é da empresa. A empresa tá certa. A culpa é nossa. Não. Eu sei. Por isso que eu tô perguntando. Por quê? Só precisava ter um botão escrito aceito. Não precisa ter o termo. Aceito. Mas muitas vezes... aceito que você faça o que quiser comigo. Foda-se. Porra, mas aí liberou mais ainda, né, Tucano? O termo de aceite é uma vaselina que tu passa no cu. É isso. Porque no fundo, se alguém chegar mal intencionado e botar no termo de aceite no Pokémon e ele falar que ele vai te escravizar e ele vai ler todas as suas informações, se tivesse isso, ninguém tinha lido, né? Não, porque a maioria dos termos de aceite, eles podem mudar. Um dos termos do termo de aceite é dizer que aquilo ali pode mudar a qualquer hora sem aviso. Não, mas normalmente eles, quando mudam, eles falam assim, ô, fulano, mudou, aceita de novo essa merda. Ah. Quantas vezes você assinou o termo de aceite do Facebook que muda todo dia? Basicamente é o seguinte, ô fulano, os termos do nosso contrato foram mudados ontem, eu estou te informando hoje, porque você já está fora do contrato, está fazendo merda, tô passando aí na tua casa pra te dar uma enrabada. Você nem leu. Oh, maluco, a gente aceita os termos do Mark Zuckerberg. Imagina o que é isso, cara. Tem um documentário chamado Terms and Conditions May Apply, de 2013, que é justamente sobre isso. É bastante elogiado, mas eu nunca vi, mas é basicamente falando de privacidade. Você abre mão de tudo quando você tá aceitando essa merda. Ou seja, não precisa assistir o documentário também, né? A gente acabou de falar com quem você é. Exatamente. Cara, pega um contrato de banco e lê com calma. Não, tá doido. Não dá, ninguém tem tempo pra isso, pra ler contrato de banco. Porque se contrato de financiamento da casa, você vai ler. Se você ler, você não assina. Você fala, não vou assinar essa porra. Você tá maluco? Não vou assinar essa merda. É que nem bula de remédio, amigo. Se você ler, você não toma. Você não toma remédio, não toma. Ah, não, eu tô aqui com gases. Eu tenho que tomar esse remédio pra gases. Bem, mas esse remédio, ele dá broxadura e perde cabelo. E você não vai tomar você fica com remédio pra casa. E você fica com suicidal thoughts. Mas sem gases. Pensamentos suicidas, mas sem gases. Sem gases. Mas o problema é o seguinte, se você não aceitar, você não vai usar a parada, entendeu? Não tem como não aceitar, isso que é foda. Tem, na verdade, você não precisa dessas coisas todas pra ser feliz, você sabe, né? Eu, por exemplo, não preciso aceitar as condições do Zuckerberg, eu não tenho Facebook. Olha aí, JP é um cara liberto. Não. Isso, JP é um cara de outra geração. JP é um rebelde, cara, é um rebelde. Eu queria ter esse desapego do JP de largar o Facebook de vez. Já instalei de novo aquela merda. Por que existe fax ainda? Fax? Por quê? Não, existe o aparelho, ok. O problema é quem pede fax. As pessoas pedem. Outro dia eu me pedi, ó. Você tem que mandar por fax. Tu quer a parada mais absurda? Eu trabalho aqui com turismo, né? A gente trabalha com atrações, ingressos. Uhum. A gente tinha um contrato com o Kennedy Space Center. Certo. As reservas pro Kennedy Space Center só podem ser solicitadas por fax. Caralho, cara, como? Os caras vão mandar nego pra Marte, cara, mas ainda não consegue ter algum outro método de fazer reserva que não e mandar um fax pra eles, cara. Pra NASA. O cara tá mandando fax pra NASA, caralho. É. Mas por quê? Por quê? Por quê? Eu expliquei no início da conversa por que se pede fax até hoje. Por quê? Porque se você quer que alguma coisa suma, você fala. Se você quer uma prova, você pede escrito. Mas e-mail? Escrever no e-mail. Não interessa. É um papel. É um papel merda que você não usa nem pra limpar a bunda. Imprime! Imprime! Papel de fax não dura 2 minutos no sol, cara. Importa. Em Marte vai ser tudo cobertinho, não vai ter sol assim. Vamos fazer um arquivo de fax em Marte. Tem um brother meu que trabalha com investimento e que quando ele vai fazer algum investimento aqui no Brasil pra empresa chinesa, por exemplo, tem que rolar autorização por fax mesmo. Caralho! A transação empresas... é todinha por e-mail, cara. É. Aí na hora de autorizar, fax. Caralho! As empresas japonesas que nós trabalhamos lá também são assim. Por fax? Por fax. Oh, autorização, a carta ordem é por fax. Mas por que você não pode escanear uma parada e mandar e você guardar no teu computador? Qual é o breach de segurança que tem interesse? Eu não sei, não sei. A ordem é escrita no e-mail, tá? Mas o e-mail em si é enviado um fax. Ah, o e-mail? O cara tem que imprimir e mandar pro fax? Não. Você tem um programinha que você escreve e-mail e envia. Só que em vez dele ser enviado por e-mail, ele gera um arquivo PDF que ele, como ele estaria sendo escaneado no fax da pessoa que enviou e sai no fax da pessoa lá que recebe. É, eu descobri, eu tinha que mandar um fax recentemente, eu descobri que existia com um site que você podia escrever o texto e anexar um PDF e tal. Exatamente. E aí isso. Ele mandava, você escrevia o telefone do cara e ele mandava lá. E era gratuito, inclusive. Exatamente. Então, realmente isso resolveu o meu problema. Porque o problema do fax é do cara que tá recebendo. Cara, eu fiquei assim, cara, onde é que eu vou achar um porra de um fax? Vou ter que caçar uma Xerox da vida. Agência do Correio. Uma agência do Correio. Pagar R$12 pra mandar um fax, cara. Mas aí achei esse serviço na internet. Então, quem tiver que mandar fax, procura aí. Fax online, essas coisas, tu vai achar. No aeroporto, quando a gente pousa o avião, a gente não, o piloto, né? A gente só tava sentado no idiota, o avião pousa e aí você tem aquele finger, que é aquele túnel móvel que encaixa na uma minhoca de aço. Sim. Que encaixa na porta do avião. E aí você sai do avião pra dentro do aeroporto sem ter que sair no clima. Esse clima ótimo, maravilhoso. De terra devastada que a gente vive. Existe essa parada. Então, você não precisa descer escada, a velhinha não precisa se ferrar, o cadeirante não precisa... Todo mundo sai bem do avião direto pro finger e vai pro aeroporto e todo mundo fica feliz. No Brasil, já falou sobre isso? No Brasil existe essa mania do avião não parar no finger. Ele para no meio da pista e aí encaixa aquela merda, aquela escada, e você tem que descer pela escada, os velhinhos tem que descer pela escada. Só que agora a nova moda é assim: o avião para do lado do finger e o cara encaixa a escada. Entre o avião e o finger, é isso? Entre o avião e o finger. Eu não entendi. O cara encaixa a escada horizontal. Ele bota a escada horizontal. E aí tu tem que se equilibrando pela... Exato. Isso seria fantástico. Não, ele para um pouco atrás, o finger tá lá. Porque o finger, depois que o avião para, o finger se movimenta pra encaixar, porque os aviões têm tamanho diferente. Isso. Então, ele para na posição do finger, e não para no meio da pista. Ele para em frente ao prédio, em frente ao finger. Só que o finger fica retraído, e o cara vem com a escada e bota a escada. E você desce a escada olhando pro finger. Dá pra esticar a mão e bater no finger, né? Falou, por quê? Dá pra esticar a mão e puxar o finger. Vai, vem cá! Podia fazer, sabe o quê? Podia fazer uma tirolesa do avião. Até o fim. Pô, muito mais maneiro. Eu tenho outra pergunta ainda no quesito avião. Essa é profunda. Nas últimas viagens dos últimos anos, eu tenho... Eu vou lançar isso aqui em primeira mão. Lá pode vem. Ser um choque pra vocês. Mas eu tenho gravado minhas viagens. Todas. Toda vez que eu boto a minha bunda na classe animal, eu gravo um momento da viagem. Você não me falou isso. A gente tinha um programa pronto desde a última viagem que a gente fez 2 anos atrás. Não. Mas veja bem, eu já estou gravando desde antes daquela viagem. É só a creme de la creme. Tá. É só aquele negócio que você fala, mas que filha da puta. Daí a pergunta, por que caralhos o avião andando, o moço do... O cocheiro fala assim, senhores passageiros, o avião vai chegar perto do finger, não vai, foda-se você, não vai ter finger pra você. E, por favor, não levantem das poltronas até a parada total desta Kombi voadora. O cara falar isso e nego, levanta e começa a tirar mala e o caralho, por que, cara? Vem cá, você passou 18 horas naquela merda daquele avião, você não pode esperar mais 5 minutos sentado, seu filho da puta. Tem algumas explicações pra isso. Eu concordo com você que a anta andar no avião enquanto ele está em movimento no solo nunca é uma boa ideia. É uma boa ideia pra quem tá sentado, porque você tá torcendo pro malandro frear e o cara parar na porta do cocheiro. Já foi dito em algum lugar, acho que em algum Nerdcast, que o avião é feito pra voar, não pra andar no chão. É. E aí, quando ele tá taxiando, é um momento perigoso. Não que o avião vai explodir, pode até acontecer, mas o cara tem que dar uma freada brusca, isso. Ou uma manobra, e sei lá, aconteceu alguma coisa com a aeronave. É um momento delicado. Exatamente. Então, você tá sentado, não porque vai ter um vácuo, ou você vai sair voando, não, é pra você estar lá enquanto ele está fazendo essa manobra, pra você não cair numa freada, ou qualquer porra nesse sentido. E se você estiver tirando uma mala, por exemplo, pesada, a mala pode cair, ela pode cair na cabeça de outra pessoa, né? Então, é essa que é a parada, né? Agora, imagina o nível de merda que pode dar quando o avião inteiro está em pé tirando a mala. Aí não dá nada, que aí não vai cair ninguém que tá em pé. Meu irmão, pode acabar o mundo, vai cair tanta gente, tanta mala, um e outro ao mesmo tempo, que já era uma explosão nuclear no aeroporto. Mas eu entendo lá das pessoas que estão dentro do avião querendo sair dele. Uhum. Porque... Eu também quero sair, caralho, mas eu quero sair com o mínimo de organização. Se a gente conseguiu ficar 18 horas no avião sem se matar, vamos ficar mais 5 minutos, por favor. Então, sem se matar, eu não sei se é verdade, porque você viu como fica o banheiro do avião quando termina o voo, né? Cara, eu já viajei na poltrona 40 pra Londres. Se alguém entende como fica um banheiro banheiro de avião, sou eu, vai por mim. O cara saía do banheiro e fazia assim, ó. Esse pediu carne, era foda. Caralho, na porta do banheiro é foda. Eu viajei na porta do banheiro, mano. Eu ouvia o cara sentadinho lá dentro fazendo assim, ó. O pior de tudo que você escolheu isso, né? Foi. Não, na verdade eu não escolhi, eu fui burro. Eu deixei acontecer, é diferente. Se eu tivesse escolhido aí, realmente... Cara, dá descarga, tu dá uma salavanco, né? Que a tubulação passa embaixo do teu banco, né? É, quando dava descarga, eu sentia o ar puxando assim na orelha, sabe? Assim, caralho! Que puxa mesmo. É. Mas tem muita gente que levanta desesperado porque o cara não quer, por exemplo, se for para os Estados Unidos o voo, ficar uma hora ou duas na fila da imigração. O primeiro cara a passar na fila da imigração, ele tá livre. Ele tá livre pra curtir a vida. O cara que não passou em primeiro lugar, se fudeu, amigo. Você só vai passar daqui a 2 horas. Por quê? O segundo também? Não, porque ele só deixa passar o primeiro, depois ele faz uma barreira. É. Sabe qual é o meu plano de saída de avião pra imigração nos Estados Unidos? Não. Óbvio, eu nunca consigo ir lá na frente, porque tem muito tempo que eu não viajo de business, né? Minha vida nunca mais foi tão legal. Enfim, eu saio do avião. Tu pousa no banheiro? Não, não. Eu acho que é por isso que eu sempre tenho esse problema de ser parado randomicamente pra averiguações. Eu corro dentro do aeroporto. Ah! Eu chego a correr. Quando chegou a correr. Mas sabe aquela marcha atlética, assim, que você vai rápido, mais rápido que todo mundo? Rebolando também? Ah, marcha atlética, cadê? Você faz direito a marcha atlética? Você faz direito a marcha atlética? Vocês nunca podem tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão. E pior é que no fundo não adianta nada, porque chegaram em 5 voos ao mesmo tempo e não adiantou nada. É verdade. Eu, assim, eu acho uma merda que nego fica em pé, mas eu entendo a galera que fica em pé, que é sair logo do avião. Eu normalmente levanto, assim que o avião para, de fato, né, que dá aquela desligada na turbina, daquela rateada, eu levanto. Eu quero esticar a perna e tal, e sair do avião. Não, ok, mas pode, né? Pode. Aí pode, é. O balcão, na verdade, não pode, tem que esperar o piloto, o cocheiro, dar o plim, né? Ah, só que tá, quando ele desliga a turbina, eu levanto. Já vai, aí vai. Já tá, eu tenho uma justificativa interna, não pro mundo, pra mim. Eu sempre espero alguém levantar de mim, que eu não sou errado, entendeu? O errado é ele. Ué, mas tu levantou também. Não, mas aí quando o primeiro levantou, todo mundo levanta. Né? Essa que é a parada. Eu só fico naquela do... Alguém tem que sacar primeiro. Sacou? Eu só tô me defendendo. É isso que eu tô dizendo. O que me irrita é... Por que levantar se não tem mais espaço no corredor? Isso é que me enlouquece. Eu levantei, peguei minha mala. Aí o cara da frente levantou. Aí a pessoa de trás levantou. Aí a senhora que tava atrás também quer levantar. Mas só que não cabe mais corpos ali. Não cabe mais. É. E ela vai empurrando e se enfiando e começa... Caraca, isso. Sim, porque ela pode. Terceira idade tem habilidades especiais, né? Elas vão contra a lei da física. Tem um momento que eu me orgulho muito numa dessas viagens de classe animal, que uma senhorinha que estava 3 poltronas à frente da minha, ok? Uhum. E ela queria buscar a maleta dela, porque essa senhora entrou com 2 malas e 1 mala de mão no avião, não coube tudo em cima dela, então ela teve que espalhar, né, as malas. Então o avião parou, as pessoas levantaram, começaram a olhar suas malas, e a senhorinha, 3 poltronas à frente, queria voltar 5 poltronas, ou seja, 2 atrás da minha, para pegar a mala dela. É, não dá e pra ela voltar. Ela começou a discutir com todo mundo no avião, porque ela tinha que pegar a mala dela pra sair do avião. É, ou espera ou pede pra alguém pegar. Eu estava vendo a hora que o nego ia enfiar a porrada na velha. Ela tava discutindo com os caras? Discutindo, cara, discutindo. Você tem que sair pra pegar minha mala, é isso? Se não tem lugar pra sua mala acima do seu assento, nem à frente... Vai ter que ir pra você trás. Se fudeu. Você se fudeu. Aí você se fudeu. A não ser que ela esteja numa distância de até 3 passadas. Olha aí. 3 passadas dá. Mas aí é que negócio. O avião pousa, você espera o primeiro cara sacar a arma, aí tu levanta e dá 3 passadas rápido. Tu, tu, tu. Aí você chega. Não, aí dá, eu já fiz. Eu digo até mais, hein? O avião está descendo. Vamos começar a descida. Você levanta, vai lá, pega sua mala e põe no colo, porra. Não, não pode, que não é isso, pode, cara. Tá louco. Não pode. Não pode, não. Eu sei que depois que a aeromoça passou e disse que tá tudo bem, que não tem ninguém com mala no colo, você vai lá e pega. Mas não vai voltar mesmo pra ver, cara. Não tem problema. Cara. Não, ela vai ver você levantando e pegando uma mala de 20 litros, Fred. Até parece que tu carrega uma pasta de executivo. Você tem que fazer isso quando ela está de costas, indo embora. Tá bom, tu nunca fez isso, vai se fuder. É óbvio que não. Eu viajo com uma mochila. É verdade que a mochila é maior que meu torso. A mochila de acampar, né? Exatamente, mas é só uma. Cara, quando você começa a ter filho, cara, você viaja viaja com tanta merda que eu sou o último a levantar sempre do avião, cara. É verdade. Porque é muita tanta tralha que tu tem que carregar, cara, que não dá. Tu deixa todo mundo passar e depois tu relaxa. Já tá na merda mesmo, relaxa. Eu tenho um porquê que eu já sei a resposta, que também é nesse ramo da aviação. O que que é? A pergunta é, por que fica aquela manada de seres humanos na boca do gate do portão de embarque antes de embarcarem pro avião? Deixa eu responder. Pelo mesmo motivo que eu sou o último a sair, eu quero ser o primeiro a entrar, porque eu tenho tanta tralha pra guardar no bagageiro. Se eu entrar no fim, cara, não tem espaço. Vou ter que viajar com a parada no colo, mano. Essa é justamente a resposta. É. Por quê? No seu caso em específico, você tá com duas crianças, você tem que levar realmente uma porrada de coisa e acaba sobrando pro colo, pra debaixo da perna, não sei o que é pior. Mas, por exemplo, quando pessoas de países de terceiro mundo viajam para países de primeiro mundo, normalmente elas voltam com o triplo de bagagem que elas foram. E muitas coisas lhes são preciosas. Sim. E elas não querem despachar. Não. Então elas precisam trazer consigo dentro da cabina. Tipo quando a gente trouxe aquelas cafeteiras. Da cabina. Da cabina. E aí você quer entrar antes, justamente pra roubar o espaço do JP, que está com duas crianças, e tem que guardar papinha, mamadeira, carrinho, cadeirinha, essas porras estão lá em cima. Exatamente. Porque você quer botar seu PlayStation, sua câmera, suas cafeteiras, essas papéis higiênicos que sobrou da viagem, você trouxe, essas coisas. Aquele papel lisinho, né, que parece uma seda. Né? Vai ter que levar essa porra pro Brasil. Tão barato? Isso não é um papel higiênico, isso é um carinho na alma. Agora tem uma pergunta válida aqui, que eu não sei a resposta. Por que o embarque da classe econômica passa pela business? Para incitar o ódio, para te motivar a trabalhar e ganhar mais dinheiro. Para te provar que existe um mundo melhor, mas ele é caríssimo. É, pra te colocar numa posição de você se comporte lá atrás, porque tem gente aqui que pagou mais, né, cara? Tem gente aqui que pagou, você vai lá pra trás e fica calado. É mais ou menos isso. Como se você não tivesse pago, né? Pois é, né, porra. Caríssimo passagem, caríssimo, qualquer passagem. O preço de uma business, a gente foi pra Nova York pra um job da NetGeo. E aí eu fui ver os preços de passagem, né? Que a gente tinha que comprar passagem. É, dentro do budget o preço da passagem tava incluso. Eu falei, vamos de executiva, porra. Tá no budget. Vamos botar na conta da NetGeo essa porra. Caraca, meu irmão. É um absurdo, não dá, o preço. Não dá, é um absurdo. Papo de 4 vezes e meia, 5, por aí. 5 vezes não, o preço da passagem normal. Era impossível. Era 20 mil reais. É uma loucura, cara. Mas é bom pra caralho. É bom, mas não vale o preço que é cobrado. Não vale, a verdade não vale. É essa. Se você conseguir um upgrade com milhas... Se for upgrade ou na milhagem, é ok. Exatamente. É, agora, se você pegar o bolo de dinheiro e começar a botar aqueles bolinhos de empilhar nota. É, não dá, não. Puta, dá. Não dá. A não ser que 100 mil seja 10 reais pra você. É essa parada. Não. Aí não dá. Pagando não dá. Mas com upgrade de milha, vale cada milha. Vale, vale. Vale cada litro de gasolina que você botou naquele posto mais caro. Vale. Vale. O que vale mais é quando dá overbooking na econômica e te jogam na executiva. É tipo ganhar na loteria, né? É a loteria. É até pra ficar puto, porque você deve pensar, caralho, toda a minha sorte da minha vida acabou. Foda-se. Vai nessa viagem, exatamente. É. Pô, mas outro dia eu tava voltando da Comic Con, da San Diego Comic Con, e tava um caos no aeroporto, nos Estados Unidos, um caos, e os voos estavam com overbooking direto, e o voo que eu cheguei pra voltar pro Brasil, tava lotado. Lotado, e tinha uma lista de espera já. Sim. Tinha uma garota revoltada, ela tava 3 dias, ela não pegava o voo, todo dia ela caía na lista de espera. 3 dias, caralho. E ela tava putaça, tentando embarcar, e os caras da companhia aérea estavam oferecendo $1,000 em voucher pra você... Essa é a pegadinha. Voucher e garrafa de uísque. $1,000 em voucher e hotel pra você ir no dia seguinte. Ela fica mais um dia. Não, pra ela não. Ela não queria mais ir. Pra outra pessoa. Sim. Eu falei pra portuguesa, né? Eu falei, se eles dessem $1,000 em cash, eu pego. É. Ele dá em voucher que você pode trocar onde esse voucher? Não, então. Eu falei, se me dessem $1,000 em cash, toma aqui, $1,000. Tira do bolso um bolo assim, joga na minha cara. Pá, seu puto. Toma, $1,000. Eu ia pegar. Ia cair no chão, ia pegar. Só que um voucher da companhia aérea me faz eu ter que comprar um voo dessa merda no futuro. Ah. Porque nunca casa com o que você precisa de verdade. É só crédito pra comprar passagem, é isso? É um crédito de $1,000 pra você comprar uma passagem no futuro. Não aquela passagem. Aquela passagem será remarcada. Sim. Mas aí você vai entrar na lista de esfera com a menina. Quando eu tava voltando de Amsterdã, também ofereceram €500 pra ir embora no outro dia. Cash? Não é cash. Pelo que eu entendi era, sacou? É, então, mas agora ainda bem que eu não aceitei. Os caras nem tem cash ali pra te dar isso, cara. Esse lance de ser um voucher, de uma passagem pro futuro, eu imagino que eles fazem assim. Você liga, vai falar, oi, tudo bem? Eu queria marcar uma passagem. Ah, pois não. Aí o cara abre o sistema dele, meu irmão, tudo aberto. Todos os voos vazios. Quando é que o senhor quer viajar? Ah, eu quero dia 18 de julho do ano que vem. Puta, né? Mas, caralho, céu de brigadeiro. Tem só três lugares ocupados ali. O piloto, o copiloto e uma aeromoça. Mais nada no avião. Que avião é esse? Só tem tripulante. Ah, então tá bom. Então, senhor, vamos marcar aqui o seu voo. Ah, então, tem um voucher aqui. Ah, é voucher? Não, voucher. Pra esse voo, o voucher tá cheio. É, deve ser isso mesmo. Quando é que o senhor quer? Ah, eu quero viajar sexta. É não, tipo o Groupon, né? Tipo o Groupon. Exato, exato. Todos os dias que você falar, vão estar cheios. Só vai ter aquele voo 4:30 da manhã, que você vai fazer Rio, Manaus, Manaus, Panamá, com 24 horas de estadia. Cidade do Cabo, Nova York, sacou? Cidade do Cabo. Aí, nesse, você falou, olha, com esse voucher aqui, se eu botar mais de $500, o senhor pega essa passagem. Mas é a última, hein? Se eu fosse o senhor, eu pegava agora. E tem que casar o valor do que você quer com o valor que tu voucher. É uma regra muito escrota, cara. Não vale a pena. Ai, meu Deus. Pois é, eu pressenti que seria assim e falei, se for cash, eu vou. For cash, eu ia amarradão, cara. Ficava mais uma semana. Já tava falando pro André, então a gente se vê no Brasil, né? Não, ela ia ficar também. Aí imagina isso, que chutar o balde é uma maneira inacreditável. Chutação de balde louca, né? Dou minha mochila, né? Fala, leva pra mim que eu não vou precisar dessa merda. Cuidado que tem coisa cara aí dentro, hein? Vou ficar aqui semana que vem e a gente se fala, vai lá. O meu telefone vai acabar, o crédito, aquele crédito que meio vai acabar amanhã, mas fica tranquila que eu tô vivo. Semana que vem, no mais tardar na outra, eu tô chegando. Qualquer coisa, manda um e-mail. Se não responder, fica tranquilo. Agora, já que tá falando de avião, o processo todo de aeroporto é uma merda, né, cara? Que tem que ser mudada no futuro, quando acabar essa neurose. Se um dia acabar essa neurose toda de segurança, isso tem que mexer, cara. Porque é uma quantidade de tempo desnecessária que você gasta dentro. Mas não vai acabar nunca o negócio de segurança. Ah, pode ser, cara, que algumas coisas aconteçam. Eu sou um pouco mais otimista que você, cara. Que a gente vai ter outras formas de fazer isso, cara. Porque hoje em dia tá um absurdo. Cara, pra você passar numa fila de TSA aqui nos Estados Unidos, que é o controle do negócio, cara, tem certas épocas que você leva mais de uma hora pra passar na fila do negócio. Sim, então, na volta da Comic Con, a American tava sugerindo que você chegasse 4 horas antes. É, não quatro horas antes do voo. Mas olha só, os Estados Unidos é essa terra maravilhosa. Se você quiser, você paga pra ir mais rápido. Paga o Fast Pass da TSA. Tem o Fast Pass que você pode fazer um pré-checado, vamos dizer assim. Eu tenho outro porquê aqui. Por que o senhor K viaja sempre de calça cargo e bota coturno? Que isso, cara? Coturno, eu tô de jeito. Coturno. Não, o cabelo raspado ainda. Ele vai skinhead, brother. Normalmente eu viajo de bota areia, calça cargo areia, camiseta branca, cabeça raspada e barba. Quer dizer, eu não sei por que eu sou parado. Com um botão da Legião Estrangeira. Exatamente. Por que, cara, você faz isso? Porque é confortável, cara. A porcaria da bota da Oakley é confortável. Bota é confortável. Bota é confortável. Bota de guerra. Bermuda e chinelo. Não. Bermuda e chinelo. Que o confortável também está implicando que isso é calça cargo, é sem cueca, né? Calça cargo, comando, né? Comando. Comando. Quando tá quente, você abre a perna, dá aquela mexidinha, né? Aí faz aquele ventinho lá dentro e fala, opa, melhorou. Agora sim. Mas por que vocês tinham falado isso, que separado antes? A gente perdeu isso. É o que eu tava falando. Toda viagem, eu e a Priscila somos randomicamente selecionados para uma revista de segurança. Abrem a bolsa dela, abrem a mochila. No meu caso, sempre bota a mão aqui, tem pólvora, não tem, você... Tá, tem que verificar todos os bolsos da tua calça. Todos os bolsos da calça. É uma merda. É uma merda. Toda vez, cara. A única coisa boa disso é que quando você é retirado da fila pra fazer a checagem de segurança, você entra primeiro no avião. Isso é bom. Ah, que beleza. Você toma um fist fuck na bunda pra ver se tá carregando o celular no cu, mas você entra primeiro. Tira essa calça cargo cheia de bolso, fica de cócoras. E tosse, né? É, e tosse. Vai entrar primeiro no avião. Não tem nada disso. Exatamente, a tecnologia já chegou lá. O cara chega com um negocinho e fala assim: deixa eu ver se você tem algum pólvora, se tem algum explosivo, se tem alguma coisa aqui. Aí, pô, te dá uma pincelada. Veja bem, uma pincelada com um pincelzinho de papel. Uma pincelada? É, te dá uma pincelada. E acaba ali, é. Não tem nada disso, não. Eu agora, toda vez que viajo de avião, viajo com a mesma bermuda, assim. A cargo, bermuda imagino que... eu. Não, não é cargo. Não é, é uma bermuda de golfe. Que não tem. Que não tem cinto. Justamente pra não ficar tira como e é que... A bermuda de quê? É uma bermuda de golfe, de jogador de golfe. Olha aí. Do Jordan, do Michael Jordan. Não a dele, porque a dele ficaria gigante em mim, mas... Eu gostaria de ver você vestido com roupinha de golfe jogando golfe. Caralho, eu gostaria de ver isso. Eu não me visto com roupa de golfe. Seria até fantástico se eu fosse viajar vestido como o Tiger Woods. Agora, na minha mente, você só viaja vestido de golfe da cabeça aos pés. De viseira, né? Viseira. Viseira, não, aquele chapeuzinho de taxista, aquele que você gosta, mas pra golfe. Eu não sei o nome daquela boina. Aquela boininha pra frente. Isso! Boina! Aquele chapeuzinho de taxista italiano. Caraca, velho. O Fred tá muito senil, brother. Ele não lembra o que é boina. Eu não sei o nome dessa porra. É muito álcool, é muito álcool, cara. E toda semana que esse filho da puta grava, ele toma um boró? Por que alguém opta por torcer pelo Vasco, né? Eu tenho uma teoria. Eu acho que ninguém opta escolher entre ser torcedor do futuro heptacampeão ou do rei da segunda divisão. É. A sua doutrinada, Você herda o time, exatamente. Sim. Porque o pai chega e fala assim: eu não vou me fuder sozinho. Eu vou criar aqui dentro da minha casa um cara pra ficar me tirando o saco toda vez que eu cair pra segunda divisão. Um outro aqui. Por que desiste a polícia montada? Boa pergunta. Mas peraí, em que tipo de uso? A polícia montada canadense? Do Rio de Janeiro. Por que tem a polícia a cavalo? Por quê? Tu já viu quando tem manifestação? Uma coisa é você fazer parede de escudo e o cara ficar batendo cacetete no escudo. É até intimidador, mas na prática, solta a cavalaria, bro. Ah, mas nego não solta a cavalaria em protesto. O quê? Como não? Não, solta. Aqui no Brasil? Nas manifestações de julho de 2013, em Belo Horizonte, nego soltou até bolinha de gude pros cavalos derraparem. É, não me lembro. Volta aí uma explicação. Contra manifestante, mas que é estranho. É estranho, né? Hoje em dia, é que o lance do cavalo em uso urbano é o seguinte: carro, por exemplo, você tá fugindo a pé. E aí ele. Não, falando sério. Tá perseguindo lá o. Perseguição a cavalo, mano? Rola! O cara pulando pelos carros, assim, blá, blá. Rola! Se o cara tá fugindo a pé e entra numa contramão, como é que você vai de carro atrás dele? Tu vai de cavalo na contramão? Você não vai na contramão, você vai na calçada, porra. Por favor, cara, se alguém tiver um vídeo, alguma perseguição recente aí de cavalo... Não, recente eu não sei. Cara. Se tem recente eu não sei, mas é pra isso, tô falando, gente. O cavalo... Eu queria ter filmado, essa é uma última dessas aí. Né? Você laça o cara? Não, o padrão é você correr atrás e sentar a porrada. Sentar a porrada. Bater com o peito do cavalo no cara. Se necessário for. Ou então com o cacetete de um metro que a cavalaria tem. Aí você bate de cima pra baixo, dá aquela porrada na cravícula, e aí depois você, né... Cravícula, pô. A cravícula. Cavalo, pra polícia, é resquício da Idade Média, mano. Com certeza. Por isso que eu perguntei por que ainda tem, né? Pois é. No norte do Brasil, a gente tem polícia montada a búfalo também. No Brasil? É, Marajó. Aí! Marajó, Brasil, cara. Tem, procura a polícia montada a búfalo no Google, tu vai ver. Eu achei que tu ia falar que tem uma polícia montada a Jack. Eu achei que tu ia mandar também. Não, caraca. Aí o cara nem corre com o Jack só bota a pica pra fora, o cara para de correr na hora. Mas é intimidador pra caralho. Puta que... É estilo, hein, que polícia é montada a búfalo. Vai a búfalo, cara, com chifre de... Pô, o cara tem que ter uma envergadura de perna fodida pra montar um búfalo. É. Quando entrar a era do Tândaro Bárbaro, esses caras já estão... Exatamente. No pique, maluco. O senhor K vai fazer polícia montada iguana. Olha, vai ser foda, hein? Iguana radioativa. Os bichos subindo pelas paredes, assim, que nem no Guerra nas Estrelas, né? Aquela iguana gigante que o Obi-Wan cavalga, aquela... Nossa, porra enorme. Como é que tu me lembrou dessa merda? Eu não sou assim. Eu tô aqui pra tumultuar, só pra isso. Eu tenho um porquê do trânsito. Olha aí. Na verdade, tem vários, né? Mas um especificamente que, sei lá, me revolta. Eu não sei se é toque meu, mas me revolta. Por que as pessoas, quando vão parar no sinal, elas avançam um pouquinho e param em cima da faixa? Presta atenção. É que eu vejo isso muito porque eu tô de moto, então eu sempre paro bem perto da faixa, né? No corredor, tal, não sei o quê. A galera sempre bota uma rodinha em cima da faixa. Não tô falando da faixa de pedestre, não. Sabe aquela faixa de retenção? Sim. É ali, ó, a rodinha em cima. Porque o cara não consegue frear. É porque eles são rebeldes, tá, cara? Eu tô querendo ir contra o sistema. Eu tenho uma teoria. É pra se afirmar como um pouquinho mais inteligente que os outros. Ó, tô dando uma aqui, ó. Mais pra frente. Quando eu sair, eu vou. Tu acha que ele tá dando um migué ali na parada? Sou malandro. Ele vai sair na frente de quem? Ele tá na frente de todo mundo. Sei lá, é um pensamento interno, assim. Ô, Jovem Nerd, o cara que tá dando migué, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa de capacidade intelectual superior. Ele se acha inteligente, o que não quer dizer que ele seja. Olha, eu vou chutar que a maioria das pessoas para em cima da faixa, na verdade, tinham a expectativa de ultrapassar o sinal e na hora refugaram e pararam. Não é possível. Eu só não aceitaria essa opção, JP, se o cara parasse cantando pneu e travando as quatro rodas. O cara fica naquela, eu vou ultrapassar aquele vermelhinho assim que pintou, saca? E aí na hora ele desiste. Não é, JP. Sério. O cara vem devagarzinho e ele vai e mete a rodinha. Então é um problema de matemática também. Pode ser que o cara considera a roda, mas ele não considera que ele tem um para-choque, tem um pouco mais de lataria à frente, entendeu? O cara pode não ter falar que de profundidade também. Não, eu vou falar que anos atrás, bastante, sei lá, talvez uns 8, 10 anos atrás, eu parei e um cara da CET, que no Rio é 7, o cara tava do outro lado da rua, chegou e deu uma pitada. Aí eu olhei pro lado, o cara chegou, fez assim com a mão, sabe? Mãozinha. Tipo, recua? Recua. Eu fiz assim, foi mal, dei dois passinhos pra trás, e aí o cara fez uma cara de reprovação pra mim, mas beleza. Nunca mais eu fiz na vida. Tu foi doutrinado. Olha aí. Só precisou me chamar atenção uma vez. Eu vi como eu era um merda, sacou? Mas eu acho que eu parava. Eu não sei se foi só essa vez ou eu fazia isso com frequência, mas o fato é que todo mundo, sério, 95% das pessoas não respeitam essa porra dessa faixa. O que também não causa um transtorno tão incrível assim também, né? Mas 95% das pessoas mal respeitam os pedestres, pô, a faixa tá ali. Então, o que me irrita é que é uma regra fácil de você seguir. E se nem isso a pessoa consegue respeitar, cospe na cara de velhinho. Ela dá tapa na cara de criança, tá ligado? Você tá querendo me dizer, então, que o momento em que o cidadão para três pentelionésimos em cima da faixa branca. A rodola. Ele para a rodola. Três pentelionésimos. A roda em cima da faixa. Não, mas aí isso é importante. É a roda ou é o veículo inteiro? Não, porra, o veículo inteiro ele já matou dois, caralho. O veículo inteiro. Não, o veículo inteiro, eu digo a outra parte, a parte mais um pouco à frente do veículo, entendeu? Como assim? É antes da roda, o para-choque, a lateral. Não. É a roda e tudo que tá na frente, né? Tá. Então a roda tem que estar um tanto atrás da faixa. Sim. Né? Então o para-choque já passa da faixa. Não, não tô falando de para-choque passando um pentelímetro, como falou o senhor K. Eu tô falando da roda em cima da faixa. Isso quer dizer que o motor tá lá pra frente, né? Uhum. Perfeito. Então, nesse momento, Tucano, você está querendo dizer que esse é o momento que nós podemos ver o declínio da civilização ocidental. É ali. Ali começa. Eu não diria ocidental, porque na Europa isso não acontece com frequência, a não ser talvez na Holanda. Na França não acontece isso, na Bélgica não acontece isso, na Inglaterra não. Então vou reformular, é o declínio da cultura sul-americana, é ali que começou aí tudo pro caralho. Que esse é o maior indício. Não, agora eu entendi. Próxima vez que eu estiver andando na rua e ver um cidadão encostando a rodola na faixa branca, eu vou lá e chuto a porta dele. Falo, ó, o Tucano mandou. Ai, ai. Ou então compre um Fusca que o motor é atrás e você pode ficar um pouquinho mais na frente. É. O ideal seria que todos nós tivéssemos búfalos e estivéssemos montados em búfalos e o carro que aí, a gente ia passa ser ideal mesmo, né? Principalmente que búfalo não caga. Não, é, a praticidade dessa sugestão é fantástica. Eu iria mais à frente. Por que ter um búfalo se você pode ter um elefante? É, que elefante só pra quem transporta carga. O búfalo... Vamos valorizar a cultura marajoara, né? Opa, lá vai. Vamos. Os búfalos, né? Que é aquela terra bacana dali de Marajó. Outro dia eu tava ouvindo isso no rádio do carro. Rádio, por quê? Rádio do carro. Ah, eu falei isso pros meus alunos hoje, cara. Eu escuto rádio, eu escuto bastante rádio quando no carro. Mas, JP, você é de outra geração. Mas olha só, escuta essa. Tava lá, rádio do carro, e aí tinha duas rádios, estavam passando um jogo de futebol. Duas rádias. Do lado da minha rádio que eu tenho de um favorito, né? Aí uma rádio tava tocando um jogo de futebol, que olha só. Tava tocando um jogo de futebol. Pegou o disco, voltou na vitrola. Narrações antigas. Clássico. Clássico de 70 do Brasileirão. As 50 melhores narrações de Silvio Luiz. Esse seria bom. Aí beleza, aí tava lá. E o cara narrando com a voz parecendo uma narração de televisão. Fulano, vai pra direita e tal. Passou pra 50 anos aqui. Zero para o São Paulo, zero para o Palmeiras. Kleber. César Sampaio. Tem o Cláudio pela direita, ele levanta a cabeça. Temos 13 minutos no primeiro tempo. Aí eu mudo pra rádio seguinte, tá a mesma transmissão. O cara que nunca entrou numa porra do estádio da vida. Eu já... Que isso? Como é que é a narração do jogo? Passou pela direita, pelo menos... Caralho, parece o cara manobrando. Vai. Bola pra esquerda. Passou para o camisa 9, voltou para o camisa 10. Gol. Isso, transmissão de rádio de futebol. Vocês sabem como é que é. E aí, eu mudo pra rádio seguinte, tá o mesmo jogo, só que o cara falando com um reverb enorme, coisa dos 80, sabe? Rala a bola para Evair, Evair para Zinho. Zinho recebe, dá outra vez a voltinha. Rala a bola pelo meio, César Sampaio tá dominando. Limpando pela minha direita, enfia a bola na ponta. Cláudio desceu livre, invadiu a grande área, pensou o gol, cruzou mal na boca do gol. Edmundo olhou, bateu. Narrando o mesmo jogo, só que com esse eco de rádio antiga. Eu falei, por quê? Olha aqui, do outro lado tem uma outra rádio. É uma rádio hipster. Saudosismo. Pra quem tem saudade, velho. Por que o cara tá narrando o jogo de futebol em 2016 com um eco brega, um reverb absurdo na voz do cara? Por que isso? Ó, é de dia toca ABBA, tá ligado? Ou Banda Kaoma. E aí de noite é futebol com reverb. Banda Kaoma é foda. Eu queria lhe dar os parabéns. Minha mente travou vindo, a... Por ter vindo a cabeça, né? É, não. Ainda digo parabéns. Mais. Parabéns. Minha mente ainda travou digo mais. Na cananga do Ilus agora. Cananga do Ilus. Caralho. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Podiam ter usado essa música no trailer do Wolverine, hein? Jesus. Agora eu acho engraçado o Jovem Nerd que todo ano, uma vez por ano, faz um episódio especial com reverb do início ao fim. Mas é de propósito. E pra ser brega. E quem disse que o rádio não é de propósito? Mas não é romântico, o cara tá narrando futebol. Mas às vezes a pessoa gosta de ouvir várias vezes a mesma palavra. Mas é que o ouvinte de futebol do rádio, ele precisa que o cara demonstre aquela emoção da partida. Não, beleza. Essa é a filosofia da narração de rádio. Mas o que do reverb a ver com a emoção? O cara pode ser fazer emoção. Sei, entrar no cara, se você cresceu ouvindo o jogo no rádio, na geral do Maracanã, tá ligado? Com reverb, não adianta, você pode ser presidente do Banco Pica e você vai querer continuar ouvindo isso, porque isso é uma sensação maravilhosa. É, exatamente, cara. Só pela nostalgia mesmo? Caraca. É que nem sim, comer torcida de presunto da Veronese. Aquela merda vai me matar um dia. Por que nós insistimos em comer certas comidas lixo que a gente sabe que vai passar mal depois. Não, passar mal é você. Vou ficar na merda. Eu não passo mal. Eu não passo mal. Com comida? Com comida. A comida nunca me traiu. A comida nunca me traiu. Me diz uma comida, um alimento que você ingira e te faça mal, já. O Jovem Nerd, ele tem um estômago fudido. Qualquer coisa que ele come faz ele peidar. Pra começar, é normal, padrão. Não, olha só, peidar não é passar mal. Peidar é uma coisa normal. Vamos amigo, lá. Aquele peido ali, o bicho tá morto por dentro, não sabe? Não, mas olha só, não é passar mal. Às vezes é, tipo, ficar com dor no estômago. Não pode comer, não pode comer uma bisteca no sujinho às 3 da madrugada que já fica com aquela cara de fudido. Peraí. É aquela bisteca com aquela pequenina crosta de alho feita no óleo de 2 horas da tarde? É, a bisteca do sujinho. É? Ah, mas você passa mal disso, porra? Não. Não, aquele alho... Fred, a gente já comeu feijoada às 2 da manhã de domingo. Eu lembro. E o dia da feijoada era sábado. É. Eu me lembro, lá no Aurora, quando a gente pediu, o garçom olhou e falou, é sério? Nunca vi um feijão tão grosso. Voltando pro início dessa conversa, a que alimento você tava se referindo? Tipo fast food, a comida lixo, sabe? Uma parada pururuca, assim. Pururuca, te faz mal. A pergunta é, Jovenete, por que você come no McDonald's? Por que eu volto sempre pro McDonald's sabendo que é um lixo e que eu vou ficar mal? Por que você come? Por que você come um pote inteiro de Ben & Jerry's Brownie Core? Por quê? Então, talvez, eu tô chegando aqui a uma conclusão. Talvez não seja o que você come, e sim o fato de comer o que você come em quantidades industriais. Isso ajuda. Se você pega uma colher, assim, eu digo, vou até exagerar, 4 colheres de Ben & Jerry's e bota num potinho e come, talvez não te faça tão mal. Mas se você, seu monstro, me come uma porra de um pote de 2 litros... Eu não fiz, que isso, cara? Que exagero. Porra! Existe pote de Ben & Jerry's de 2 litros? Sei não, lá, não eu tem, estou... Não tem. Sendo hipotético aí. Seria uma parada mágica. Brilhou o olhinho do anão. Porra, meu amigo, eu já imaginei um balde de tinta de Ben & Jerry's. Aquele quadrado, então... sabe o quadrado? Aquele balde quadrado de galo. Latão de 25 litros. É. Você tem que abrir com chave de fenda. Chave de fenda não, tinha que vir uma colher de bacon, só com um bacon em forma de colher. Abre com aquela porra extremamente dura e vai comendo a colher junto. Caralho, olha aí a ideia, Tucano. Boa. Pra cozinha de Jack. Colher de bacon. Ou então sentar pra assistir uma série da Netflix com um daquele saco de batata, que é o tamanho de um saco de batata mesmo, né? Agora eu só... 1,5 metros de... Uma parada que tem me feito mal, assim, é comer essas batatas também. Agora tem um cara light, o cara tá rejuvenescendo, que porra é essa? Eu não entendo isso. O cara tá ficando mais velho, isso é muito revoltante, cara. É o Tucano Button. Caralho, o cara tá ficando mais velho, tá emagrecendo, ficando sarado e cabeludo. Que porra é essa? Tu fez um pacto com o diabo? Olha, ficou calado. Vamos tocar as cozinhas de Jack ao contrário aí pra ver o que vai acontecer. Eu partilho desse problema de comida fazer mal, mas eu já descobri o que, a que é. A comida não faz mal, é você que se faz mal. Exato. Eu vou te fazer a pergunta, você acha que um revólver vai te fazer mal? Não vai. Não, se ele estiver ali parado, problema nenhum. Exato. Exato. O problema da comida é você botar pra dentro. É, né? Que nem um revólver. Inclusive, se você tentar mastigar um revólver, vai te fazer muito mais mal do que mastigar a picanha, mas tudo bem. O que importa é o seguinte, eu percebi que eu não consigo mais digerir determinadas quantidades de alimento após determinado horário. Principalmente se depois desse determinado horário eu for deitar. Ou seja, comi que nem um boi. Lembra que quando a gente comia lá no... Como a gente comia? Na Majórica, no filé de ouro. A gente comeu outro dia, inclusive, né? A gente falou outro dia. E voltava pra casa com aquela barriga estufada pra cima, que se olhava pra baixo, via o pé suando frio e gemendo de dor. Pois é. Se eu fizer isso hoje em dia, eu acho que eu paro no hospital. Me dá uma azia, maluco. Eu acho que eu derreto por dentro. Sem sacanagem. Into the disco scene. Por que que a gente guarda tanta merda? Ah, mas eu não... Se eu tirar uma foto aqui do escritório agora, você vai chorar. Ou então você vai querer vir ao Rio pra me bater. O Tucano, ele guarda tanta merda que o apartamento novo dele tem uma réplica do apartamento antigo. É, cara, ele tem. Porque ele morava num kitnet. Era um jovem tentando seu futuro melhor, conseguiu, inclusive. Uhum. E aí ele morava num quarto de sala, o famoso, não era nem quarto de sala, era um sala e cozinha, né? E aí ele se mudou, casou, melhorou, a menina endireitou esse cara, casou, e aí ele agora tem um apartamento maneiro dos sonhos, reformado, e tem num dos quartos, o quarto de hóspedes, é um simulacro do velho apartamento dele. É igual, cara. Aquele saco de boxe no meio pendurado, né? Olha, eu vou te falar que se eu entrar naquele quarto hoje com um tucano cabeludo, eu acho que eu tô nos anos 80. Cara, eu joguei tanta coisa fora, mas mesmo assim tem muita coisa aqui. Eu tenho fita cassete ainda, muitas fitas cassete. Nossa, tu tem de tocar de fitas cassete? Eu tenho as revistas em quadrinho que o JP me deu em 1993, 92. Você tem algum lugar na sua prateleira, você tem o Alienígena na Galileia, algum lugar aí. Caralho, pode escrever. Que isso, gente? Eu li esse livro também. Eu acho que eu emprestei pra Mari Gracioli, cara. Tu tem a revista do Martial Law do JP? Tu ficou com ela, não? Não, Martial Law não. Eu tenho umas heróis da TV. Nossa! Mas Fred, você é mudança. Como é que é essa... tralha toda aí. A tralha. Como é que é a dinâmica de mudança? Não, como é que é a dinâmica de guardar um milhão de inutilidades? É, pois é, eu só... Exatamente, esse um milhão de inutilidades, eles bizarramente brotam apenas na mudança. Então, minha mudança, eu admiro pessoas que conseguem fazer assim, elas trabalham a semana toda, aí na sexta-feira elas falam, vou mudar hoje, não vou trabalhar. Elas se mudam, sábado e domingo arrumam a casa, segunda-feira a vida segue, céu de brigadeiro. Querido, minha mudança começou... uma semana e meia antes da mudança. Eu já estou nesse apartamento, tem 3, indo para 4 semanas. Ainda tem caixa. Eu não sei aonde eu vou enfiar essas merdas. Eu não sei como é que essas coisas cabiam no apartamento de lá, que era menor do que aqui. Entenda, o volume em si das coisas era maior do que o apartamento lá. Porque se aqui ainda tem caixa pra caralho, como é que cabia lá? É, o apartamento vai virando uma tarde, cara. Vai cabendo coisa que você não sabe como. É um bag of holding. O apartamento é um bag of holding enorme. Eu não sei, cara. Mudança pra mim... Eu entendo porque as pessoas compram um apartamento. Elas não compram pela segurança. Elas compram só pra falar, eu nunca mais vou jogar porra nenhuma fora durante uma mudança. Foda-se. Agora é até a morte acumulando. Caguei. Acumulando até a morte. Mas então, você jogou coisa fora? Você teve essa coragem? Olha, sábado passado, a Pri passou o sábado inteiro e um pedaço do domingo picotando conta. Eu tinha conta guardada, eu tinha extrato de banco fechado de 2009, malandro. Uhum. Fechado, porque eu olhava e falava, isso aqui vai ser importante um dia. Devem ter sido uns 3 ou 4 sacos de 50 litros de lixo de papel picotado. Pensa que jogou pela janela, pela cidade de ganhar a conta. Podia ter esperado ano novo, né? Podia ter esperado ano novo, porra. Cara, é muita coisa, bicho. É muita merda. Livro de direito, porra, eu vou entregar pra uma biblioteca. Porque, amigo, parabéns. Se eu tivesse lido metade, eu já tinha acabado a faculdade. É impressionante, cara. É uma quantidade louca de coisa. Cabo. Tem cabo que eu olho e falo assim, tá bom, eu não sei do que é isso aqui. Exatamente. Mas é um conector estranho para um USB. Ou seja, isso deve ser raro. Eu vou guardar. Então, cabo, eu acho que os cabos, eles se multiplicam. Eles não criam. Eles se reproduzem na sua gaveta. E sabe qual é a prova disso? É que você deixa 2 cabos enroladinhos, certinhos, dentro da gaveta. Quando você abre, eles estão emaranhados, aquela merda. Exato, como? Exato, porque aí daqui a pouco, daqui a alguns meses, vai nascer um cabinho novo. Pois é. É que um cabo entra no cio e começa a parar. Tá ali escurinho, não tem ninguém mexendo na gaveta. É foda, cara. Tu tem que ficar de olho nos cabos, senão... Cara, mas é impressionante como as coisas, as merdas que a gente guarda. Eu não me mudo há algum tempo. A gente já mora em Curitiba há 8 anos aí. E vai fazer 9. Tá na hora de jogar umas paradas fora, se não, muda. Eu jogo anualmente. A gente faz uma arrumação na casa e mesmo assim, cara, todo ano tem muita merda. A gente guarda muita merda. Pois é. O meu Gmail, eu acabei de esgotar 14 GB. Tinha que comprar mais 100. Caralho. Tá na conta da empresa, então foda-se. É o e-mail de trabalho, é o e-mail de trabalho. Uhum. É 14 GB, e eu vou apagar, eu vou ficar vasculhando e-mail pra apagar? Não, esse que 14 GB vai dar pra sempre. É, exato. Mas provavelmente eu nunca mais vou assistir, vou ver nada disso. Não. Eu devia ter dado um delete all, né, no e-mail. Não, porque, não, mas às vezes você tem que consultar o e-mail velho, e aí? E aí? Pode deletar? E aí? É. Aí você precisa de 14 GB pra ter aquele e-mail velho que você vai ter que consultar. Por isso você precisa ter um arquivo de fax e mate, maluco. Tá. Pô, mas aí é tralha física pra guardar. É parada mais rara quando você tá em outro planeta. E Marte é baratinho, cara. Tu paga um espaço lá baratinho, você deixa lá. Ai, caraca. Pela primeira vez na vida eu pensei em comprar um apartamento, sem sacanagem. Pra não ter que mudar mais, juro. Eu sei que matematicamente é inviável, é idiota, etc. Eu sei. Eu sei todas as contas que provam por A mais B que não vale, eu sei. Mas quando acabou, os caras foram embora, eu comecei a olhar em volta e falei, puta que pariu. Como é que eu vou arrumar essa porra? Eu falei, não, eu tenho que comprar um apartamento. Mas você sabe que os apartamentos, mesmo quando você compra eles, eles não crescem com os anos. Mas é uma loucura. As paradas, elas vão se agregando, assim, sabe? Tipo... Senhor K, ah. Enquanto você viajar com duas malas e voltar com cinco, esse problema nunca vai acabar. Talvez isso esteja atrapalhando, é verdade. Talvez isso esteja... Eu esteja jogando contra mim mesmo. Esteja perdendo, é possível. Por que diabos ainda existem aparelhos? Por que caralhas ainda existem aparelhos com botões? O quê? Você quer botar tudo na tela, isso? Claro. É, ué, acho que a gente vai chegar lá eventualmente. Pô, mas tá demorando, hein? Mas, por exemplo, botão é uma merda. Mas o teclado. Então, teclado quebra, é feito, cara, de botões. Teclado. Mas agora não tem teclado e você tá feliz. Opa. Só BlackBerry. Quem usa BlackBerry? Quem? BlackBerry acabou? Não, ainda tem. Das 18 pessoas no planeta que ainda compram BlackBerry, nós conhecemos um. Não, eles anunciaram que não vão mais produzir, cara. Pois é, o cara tava chorando e tudo outro dia lá, quando foi sobre disso, mas ele falou que vai botar a grana, que eles vão continuar produzindo sim, porque ele quer o dele. Por que as pessoas usam BlackBerry, né? Ah, não sei. Só perguntando pro senhor Z. Não, ele mudou agora. Ele agora comprou um iPhone. É, mas ele tem o telefone de trabalho que é um BlackBerry. Puta merda. Quando você trabalha com um sistema financeiro ou advocacia, você tem que ter um BlackBerry. Passa seriedade. Ah, passa seriedade. É, pode ser. Senhor K, por que a natureza está sempre a favor da falha? Porque a falha é a que provoca a evolução. A ordem, ela contém, entendeu? A ordem, ela é estática. A falha é que gera a evolução. A natureza é a favor da falha, por isso, Jovem Nerd. Mas e a ordem que você bota aí na sua mesa com as canetinhas todas paralelas, uma com a isso outra? Isso é uma ditocomia, isso é uma loucura. Eu não tenho mais para onde evoluir, eu já sou uma criatura que cheguei ao meu topo evolucionário, agora é só decadência. Então eu posso organizar minhas coisinhas do jeito que eu quiser. Ai, meu Deus do céu. É verdade, eu tô velho. Cara, ninguém tá ficando mais novo, com exceção do Tucano, ninguém tá ficando mais novo. Tucano Benjamin Button. É, exatamente. Cara, eu não sei que porra é essa, rapaz, inacreditável, cara. É. Essa foi uma das coisas mais surpreendentes que eu já vi na minha vida. Primeiro, nós estarmos vivos nessa idade já é extremamente surpreendente. Já é ninguém, um ponto fora da curva. Ninguém, né, esperava por essa. Agora a gente não só durou até 40 anos, como o cara tá voltando. Puta que pariu. Um cigano, uma vez, quando era moleque, com uns 20 anos, leu minha mão e falou, ó, vida curta. Vida curta, essa linha aqui, vida curta. Aproveita que não... E eu vi antes que eu vivia assim, minha juventude, né, pensando que a vida era curta. Eu tinha um porquê quando eu era criança. Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu estudava numa escolinha, né? Tava no pré, sei lá, prézinho, jardim, alguma coisa assim. Aí, era bem pequeno, não sabia nem amarrar o sapato ainda, eu me lembro disso. Tinha um amigo meu que amarrava o sapato pra mim. Passava avião, as crianças, na hora do recreio, ficavam dando tchau pro avião. Uhum. E eu ficava, sério, maluco, brother. Que eu falava, parem de dar tchau! Eles não estão nos vendo! E as crianças dando tchau e nem ouvindo que eu tava gritando, tá ligado? Eu, para! Eles não conseguem nos ver! Eu ficava, cara, ficava muito mal, cara. Ficava sério, deprimido. Pô, admirável, mano. O uso correto do vernáculo. Para uma criança que não sabia amarrar o sapato. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.